mulher de talento, espetáculo cênico-musical, foi adiado para o feriado de Corpus Christi, nos dias 12 e 13 de junho, sexta e sábado, às 21 horas.